2014 foi um ano bosta, e daí já passou. Mas e aí, o que aconteceu? A seleção perdeu, Pop enfureceu o mundo islâmico. Débora Seco trocou de namorado e o deputado ficou doente. Um avião caiu, uma crise explodiu. E o que aconteceu? A Dilma se reelegeu. Foi 2014, foi um ano bosta, e daí já passou, já passou, passou, já passou, já passou. 2014 foi um ano bosta, e daí já passou, já passou, já passou. Já passou. Já passou.